Pasta 20. Faixa 1. Encontro 18. Peixes pulmonados. No encontro 18, há cerca de 417 milhões de anos, nos mares quentes e rasos da fronteira entre Devoniano e Siluriano, juntamo-nos a um pequeno grupo de peregrinos que seguiram um curso solitário desde o presente. São os peixes pulmonares, e eles se reúnem a nós para ver nosso ancestral comum. Uma experiência que talvez pareça menos estranha a eles do que a nós, pois constatam que tem muito em comum com o Concestral 18, aproximadamente nosso 185-milionésimo avô, que era um sarcopterígio, um peixe de nadadeiras lobadas, mais parecido com um peixe pulmonado do que com um tetrapode. Hoje em dia existem apenas 6 espécies de peixe pulmonado: Neoceratodus fosteri da Austrália, Lepsocirem paradoxa da América do Sul e 4 espécies de propteros da África. O peixe pulmonado australiano tem aparência muito semelhante à dos antigos sarcopterígios com nadadeiras lobadas carnudas como um selacanto. Nas espécies africanas e na sul-americana, que são parentes próximas, as nadadeiras foram reduzidas a longas fitas tremulantes e assim eles se parecem menos com o peixe de nadadeiras lobadas do qual descendem. Todos os peixes pulmonados respiram ar por pulmões. O peixe pulmonado australiano possui um só pulmão, os outros têm 2. As espécies africanas e a sul-americana usam os pulmões para sobreviver à estação seca. Enterram-se na lama e permanecem dormentes, inalando ar por um pequeno respiradouro na lama. A espécie australiana, em contraste, vive em águas permanentes repletas de algas. Enche o pulmão de ar para suplementar o trabalho das guelras na água pobre em oxigênio. Quando foram descobertos em 1870, os peixes pulmonados modernos que viviam em Kingsland foram agrupados com peixes fósseis de mais de 200 milhões de anos atrás, sob o nome de ceratodos. Isso indica o pouco que eles mudaram ao longo desse período todo. Mas não nos empolguemos. Um estudo clássico, publicado em 1949 pelo paleontólogo britânico T.S. Weston, mostrou que, embora os peixes pulmonados houvessem estagnado nos últimos 200 milhões de anos aproximadamente, antes disso, haviam evoluído muito mais depressa. No período carbonífero, por volta de 250 milhões de anos atrás, eles estavam efetivamente correndo antes de desacelerarem até quase zero há cerca de 250 milhões de anos, em fins do período permiano. O conto do peixe pulmonado fala de fósseis vivos.